Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia com sua escuta, o disco do dia de hoje traz a cantora e compositora Lia Sofia com seu álbum Castelo de Luz. Começamos com A Flor, uma composição da própria Lia. Fala o meu nariz, quero sentir o cheiro das tuas palavras. Fala pra eu sentir o cheiro da tua voz, manifesta assim a flor. Isso você me lançou, expirou perfume, aroma sedutor da tua boca e dos teus eyes. Lia Sofia traz um álbum autoral. Ela desponta como um novo valor no cenário musical brasileiro. Ela ainda coassina os arranjos de base com Adelbert Carneiro, que toca baixo no álbum. Temos ainda no disco a participação dos músicos Edivaldo Cavalcante na bateria, Davi Amorim na guitarra e violão, teclado Jacinto Cavage, sax e flautas Esdras de Souza, trombone Jô Ribeiro, trompete Daniel Delatouche, violinos e acordeon Luiz Pardal e no cello Arthur Alves. Ouça a segunda faixa do álbum mais uma vez, composição de Lia Sofia. Bebo meu desassossego. Não me pergunte onde é que vou chegar. Não tenho nada pra dizer, nem pra sonhar. Mais uma vez. Produzido pela dupla, formada pela cantora Lia Sofia com seu baixista Adelbert Carneiro, esse álbum é profundamente marcado pela artista, que assina todas as músicas. Além de cantar, ela ainda toca violão de aço e nylon. Ouça Minhas Verdades, de Lia Sofia. Quero dizer-te minhas verdades sujas, atravessar-te com minhas palavras burras. Não sou mais do que pareço, não há mistérios em meu pensamento. Só há desejos que se transformam mais tarde em um lamento. Depois do beijo, pecado, e lá vem todos com seus julgamentos. Amar Demais, mais uma composição de Lia Sofia. Confira. Ela quis amar, ela quis além. No fim, ninguém. E foi tanta gente que passou por lá, ninguém quis ficar. Mas que bem ou mal, ela quer mais que um rapaz. Quer viver a caridade e amar demais. Ela é capaz de amar demais. Mulher, composição de Lia Sofia com ela própria. O que tu tens, mulher? Cheiro de flor que me embriaga. Ou é espinho que me afeta mais? Não me expulsar. Não maltrates o meu coração. O que tu vês, mulher? Medo ou sossego nos meus seios? Lia Sofia, com seu álbum Castelo de Luz, é o disco do dia de hoje. Um álbum independente. Mais informações no site da artista www.liasofia.com.br ou liasofia@yahoo.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.